Авторизация МИТАК. Intensidade, clareza 1, confirme. Oi, confete da Gol, informação certa, toca agora. Ok, ponto pra cópia. Pronto. Segundo 817, Salvador Guarulhos, nível 360. Decola com curva à direita, subida da El. Leda, após Leda voa bridge, aonde intercepta o Pesulu 1-6, prossegue até o VOR de Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, direto Poços, conforme rota do plano. Aciona 5476, o controle 1208. Destino autorizado foi Guarulhos, portão 10, chame puxa pra lá. Estava no portão 5, eu faço puxa pra lá. Sino 5, afirmativo. Aqui é Guarulhos de cópia, 3399. São 3399, pra cópia. Salvador Guarulhos, nível 360. Decola com curva direita, subida da El, Leda, após Leda, voa bridge. Upper Zulu 1-6, até o VR de Belo Horizonte. Prova até o Zulu, até o direto Trive, direto Poços, conforme rota. Aciona 5501 e o controle 1208. Após a pressão do meio até Belo Horizonte, direto Tris, direto Postes, conforme transponder 5501 e o controle 208, é o Santos 3399, Santos Santos, pode se chamar a respeito da nação. Táxi do SAM 3520, está com 2 horas 53, alterna Recife, 113. 3520, táxi à direita. via Índia, reporte alinhado e pronto para decolagem. Reporte alinhado, na cabeceira pronto. Reportará alinhado na cabeceira e pronto, está 352 anos. E pronto, 370 com 059, 3520, livre de colagem. Rodas 31 no controle 208, 3520. 308, obrigado, boa noite, tá 3520. Olhe, boa noite, bom dia, tá 3520, decolar, na sua escuta. 3520, contato radar, fui manter a 190, saída da PUCA. Manter perto da saída 190, PUCA, tá 3520. direito 197, com estacionamento por um. No 817, portão 5 autorizado, chame pro táxi. Reporta táxi com 3399, correndo com a equipe de solo, assim que a aeronave da Gol passar a sua retaguarda, liberar o setor, aí isso aí inicia um, ok? Após o Gol, inicia o pushback, chama o táxi. Voltando 3399, tá na escuta? Pare o pushback, ok? Foi autorizado após o gol, ok, comandante? Após o gol que foi autorizado o pushback. Então, independente de qualquer coisa, foi autorizado após o gol. Após o gol, iniciar o pushback, ok? Se o Multan mantém a posição, caso o gol não consiga passar, aí sim vai ter que regressar um. Manter essa posição, ok? Caso o gol não consiga, aí o senhor regressa pro um. No 817, autorizado o táxi. Reporte alinhado e pronto para a decolagem. O vento, o altímetro 1020. Autorizado o táxi, pronto para a decolagem. Agora o Tom 3399 está autorizado, pushback e chame para o táxi. Oito no sete, a linha decola, 150 com sete, com cinco nós. Prossiga. Evito Bravo Bravo, solicitabilização de rebote na posição 6, parte 1, para a posição 7, parte 3. Rebote da posição 3, é isso? Do parte 1? Posição 3, parte 1, para 7, parte 3. Ah, então é o 737 pintado de Varig, não é isso? Ok, assim que o TAM liberar a retaguarda, inicie o reboque, ok? O Vitor Bravo Bravo. Ok, após o TAM, já reboque, obrigado. Bolas, 18 no 7, decolado aos 4-3, controle 1208. 208, um bom dia. Bom dia. TAM 3319 com 1-4-9, de OB alterna galeão, 4 horas de autonomia para o táxi. Táxi à direita, reporte alinhado e pronto, TAM 3399, altímetro 1020. Ligou no 897. Autorizado. Direto Leda. Oi, Salvador, muito bom dia. É o Webjet Luiz e do Led Mike. Luiz e do Led Mike solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box número 05. Ok, Luiz e Juliette Mike, eu tenho a aeronave da Varig aqui que está sendo rebocado para o pátio 3, ok? Coordene com o pessoal de solo assim que o 737 de pintura Varig parque aí no pátio 3. Inicie o recuo da aeronave e chame para o ingresso no pátio 1. Luiz e Juliette Mike. Após o reboque do Varig, chamarei para iniciar o reboque para o pátio 3. Luiz e Juliette Mike. Cento e setenta com cinco nós, livre de decolagem. Autorizado de decolagem, 100-3309. 199, decolado aos 47, chame o controle 1208, bom dia. 208, bom dia, até a próxima, 3309. Salvador, muito bom dia, tem 3399, decolando Adael. Eu até 399, contato radar, sub, mantenho 360, saída da El. Estou presente, fui da El. Direto da El, tem 3399. E 360 autorizado. Whisky Juliette Mike é a torre? Whisky Juliette Mike na escuta da torre. É pra qual será o portão aqui da parte 1? Portão 05. Ok, sim. Chamo centro 1251, alterna 1332.